oportunidade de penetrar nesta sociedade. A realidade se escondem através de uma cortina negra e ninguém abre, ninguém sabe, mas talvez você entenda o que se passa no governo e na pobreza ao mesmo tempo. Só te compreendo e entendo que as coisas hoje em dia não estão pra melhor. O que eles pensam que queremos é que tenham dó. Nós somos pó diante de tanta corrupção. Que diferença tem ministro pra assassino e ladrão? Esta é a geração que eles mesmo criam. Será que se arrepende do que roubam e falam? Só se lembram do povo na hora dos impostos. Os maiores sacrifícios com certeza são os nossos. São os nossos, são os nossos, são os nossos. E eles sintam na pele o que um pobre sente, e que encare a verdade, que se tornam delinquentes. São iguais a muita gente que não vale nada, e essa própria sociedade já está inconformada. Espero que um dia minha voz seja ouvida e me citar. Quadro de vida, gostaríamos de ter uma vida sossegada. Nossa gente com certeza pode crer que está cansada. Cansada, cansada. Faz o que queremos, mas não obtemos. Paz, mesmo dessa forma somos fortes e vivemos. Faz o que queremos, mas não obtemos. Paz, mesmo dessa forma somos fortes e vivemos. Faz o que queremos, mas não obtemos. Paz, mesmo dessa forma somos fortes e vivemos. Desclassificados por motivos sem valor. Pátria consciente que generaliza a cor com essa situação. Não tenho nem o que falar. Nós estamos colocados em último lugar. Nós somos quadro de vida, mas não somos tudo. E nem queremos ser nesse mundo injusto, aonde o povo se fode no governo e festa. Você assiste calado e nem sequer protesta. Deixa rolar como se você nos ajudar. A realidade é outra, você tem é que se conformar. Individualismo é que o mundo ensina. Jornais diariamente não encontram saída. É uma rotina muito dura e triste de se ver. Ainda mais quando o prejudicado é você. Otimismo, mano, e bola pra frente. Ou você prefere ser um falso inocente? Compreensão é o que pedimos, não se esqueça disso. E você pode até pensar que só falo nisso, mas é que eu mostro a verdade enquanto não é tarde. E dou valor à desconhecida realidade. Pois na vida é assim, temos que vencer. E se você não luta, quem é que luta por você? Faz o que queremos, mas não obtemos. Faz, mesmo dessa forma somos fortes e vivemos. Faz o que queremos, mas não obtemos. Faz, mesmo dessa forma somos fortes e vivemos. Faz o que queremos, mas não obtemos. Faz, mesmo dessa forma somos fortes e vivemos. Faz o que queremos, mas não obtemos. Mesmo dessa forma somos fortes e vivemos. Se escondem através de uma cortina negra e ninguém abre, ninguém sabe, mas talvez você entenda que as coisas hoje em dia não estão pra melhor. O que eles pensam que queremos é que tenham dó. São iguais a muita gente que não vale nada, e esta própria sociedade já está inconformada. Esta é a geração que eles mesmos criam. Será que se arrepende do que roubam e falam? É uma rotina muito dura e triste de se ver. Ainda mais quando o prejudicado é você. E eles sintam na pele o que um pobre sente, e que encare a verdade que se torna um delinquente. Dominada por pessoas desqualificadas, a nossa gente com certeza pode crer que está cansada. Faz o que queremos, mas não obtemos. Faz, mesmo dessa forma somos fortes e vivemos. Faz o que queremos, mas não obtemos. Faz, mesmo dessa forma somos fortes e vivemos. Faz o que queremos, mas não obtemos. Faz, mesmo dessa forma.